chamar de Ronald também. Eu chamei de Ronald. É o hábito, não tem jeito. Já pegou, né? É aquele apelido que vira nome. Exato. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, vai, durante a palestra mesmo, já vai mandando aí no chat do Zoom, já vai fazendo os comentários aí também, que aí no final da sua palestra, a gente vai bater um papo e responder a pergunta do pessoal, certo? Beleza. E se no meio das perguntas aí eu não conseguir identificar a pergunta que você fez, alguma pessoa tivesse, manda de novo lá. Sobre o link do formulário, né, João? Fica muita pergunta misturada aqui, fica meio embolado. Mas beleza. Então, a palavra... Formulário, né, João? A gente vai mandar um link também aí no chat. Vai mandar agora no início, no meio e no final da palestra. Vou mandando vocês aí, ó. Terem acesso ao certificado, certo? Então, vou começar. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu queria mais uma vez, né, formalmente, então, agradecer ao convite do grupo de estudos de vocês, da Newton. É um prazer, assim, eu adoro falar desse tema. Não só porque foi o que eu pesquisei durante o meu mestrado, né? Trabalhei com transferência de imunidade passiva, com desenvolvimento de técnica para avaliação da transferência de imunidade passiva, mas porque, no fim das contas, eu descobri que eu estava estudando saúde, né? Então, para mim, não tem nada melhor, né? Falar de medicina de produção é falar de saúde. Então, eu fui convidada, né, pelo João para dar essa palestra para vocês, trazer as novidades da colostragem de bezerros. Tem bastante coisa recente, então vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Mas tem muita coisa que, assim, já está mais que estabelecido, vocês vão ver, e a gente vai conversar aí sobre isso, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vão mandando, que ao final a gente conversa mais a respeito. Então, vou falar um pouquinho de transferência de imunidade passiva, explicar a importância da transferência de imunidade passiva, falar da colostragem, do monitoramento, como que é feito, né, o monitoramento da transferência de imunidade passiva, e entrar, então, nas novidades, de fato, né, na colostragem e avaliação da transferência de imunidade passiva, falar um pouquinho da situação do Brasil em relação a esse tema. Tem um vídeo aqui que eu gosto muito de começar, sempre que eu falo de transferência de imunidade passiva e de colostragem, eu gosto de começar com ele. Porque ele mostra o manejo na prática, né? Esse vídeo foi cedido pelo Matheus Balduino, da Reagro. Ele que foi também, no mesmo período que eu, foi orientado da professora Sandra e trabalhou com o mesmo tema, com transferência de imunidade passiva também, com os dados da Fazenda Santa Luzia. Então, aí é um videozinho de como que eles fazem o manejo lá. Lá, as vacas ficam no compost, na maternidade. Então, tem os funcionários e eles identificam, então, um animal que está em fase de parto. E aí vocês vão ver que esse animal já está na segunda fase do parto. O bezerro já insinuou no canal do parto. Está vendo a patinha aqui do bezerro, né, já está saindo, então esse é o momento de deslocar a vaca. Ela é deslocada, então, para uma baia maternidade, onde ela vai ter o parto, de fato. Ela é deslocada bem tranquila, né? E a baia fica bem pertinho, então ela entra na baia, a baia é toda limpa, cama nova, e é bem rapidinho esse manejo, né, ela, o parto começou. Logo essa vaca vai ficar ali em trabalho de parto, né, os funcionários ficam sempre observando, né, e aí tem várias baias, porque pode ser que tenha mais de um animal parindo no mesmo momento, né, então tem que ter uma quantidade de baia maternidade suficiente. E aí, com 30 minutos, né, um pouquinho menos até, nasceu o bezerrinho. funcionário identifique, então, que a vaca já pariu, né? E ele vai lá, então, fazer os primeiros cuidados com esse recém-nascido, né? Vai identificá-lo, ele vai levar um colarzinho, mas tudo com muita tranquilidade, né? Porque é um momento de estresse, tanto para a vaca quanto para o bezerro. Então, ele vai... Aí ele já vai identificando, né? Se está tudo bem com a vaca, se está tudo bem com o bezerro, se nasceu normal. E vai lá fazer a identificação e a cura do umbigo. Levanta o bezerro, depois ele vai ser limpo, né? E reparem que tem que ter todo esse cuidado de usar a luva, as botas têm que estar limpas. Esse ambiente aqui, ele tem que ser totalmente livre de contaminação, né? Para que o bezerro tenha um contato, não tenha contato com patógenos no ambiente onde ele está nascendo. Então, isso é fundamental para o bezerro desenvolver saudável no futuro. E aí, rapidamente também, então, ele vai ordenhar a vaca, né, o colostro. Aí tem uma estrutura própria só para a ordenha das vacas recém-paridas e vai fornecer o colostro o quanto antes, né? Então, ele está aí fornecendo 2 litros na mamadeira. Ele vai fornecer mais 2 litros pela sonda. Para completar, né, a quantidade necessária, que a gente vai conversar lá mais para frente, mas já adiantando, é 4% do peso vivo do bezerro. Então, nesse primeiro momento, tem que ser garantido essa quantidade de colostro. Então, no primeiro momento, a gente passa a sonda se o bezerro não ingerir o leite todo, o colostro todo na mamadeira. Então, tem que ser feito de uma forma muito tranquila, muito segura, né? E aí, o bezerrinho vai ingerir todo o colostro rapidamente para que a gente possa garantir a transferência de imunidade passiva para ele. Então, esse é um manejo, assim, ideal, né, que tem que ter numa fazenda. Eu sempre gosto, antes de falar da colostragem, falar da transferência de imunidade passiva, que eu acho que, nesse caso, os fins justificam os meios. É muito mais fácil a gente entender todo o processo da colostragem se a gente entender a transferência de imunidade passiva, como que ela ocorre, por que que ela é importante. Então, eu começo um pouco do final, né? O certo que vai acontecer na fazenda é acontecer a colostragem e aí vai ocorrer, em consequência, então, a transferência de imunidade passiva. Mas o que, que é essa transferência de imunidade passiva? É a absorção das imunoglobulinas maternas no colostro pelo intestino delgado do bezerro, nas primeiras 24 horas de vida após o nascimento. Então, o colostro é rico em imunoglobulinas, que são os anticorpos, e a gente precisa fornecer rapidamente para o bezerro para que o intestino dele possa absorver. Por que isso é tão importante, especialmente nos bovinos? Porque o tipo de placenta da vaca é um tipo diferente da maioria dos mamíferos, que é conhecido como sinepitélio corial cotiledonar. O que, que isso quer dizer? Que existem diversas camadas que separam a circulação fetal da circulação materna. Então, aqui tem o endotélio fetal, o mesênquima, que é o tecido fetal, o epitélio coriônico ou trofoblástico, o epitélio uterino, o estroma endometrial e o endométrio materno. Isso faz com que o sangue materno não tenha um contato direto com o sangue do feto. Essa eletromicrografia ajuda muito a entender como que acontece no nível microscópico, né? Então, aqui é o vaso do bezerro. Então, para qualquer substância passar aqui do vaso do bezerro para o vaso materno, ou contrário, observem o tanto de camada que ele teria que passar. Aqui é o vaso, então nós temos o endotélio, uma membrana basal aqui, mais escura, uma camada de células trofoblásticas, o endométrio materno, e aí se essa eletromicrografia continuasse aqui, aí ainda teria mais uma camada basal, e aí o endotélio materno, e aí sim ia chegar à circulação materna. Então, vocês imaginem como é muito o tanto que é complicado haver uma passagem de qualquer macromolécula da circulação materna até a circulação fetal. Como não há passagem de macromoléculas pela placenta, então o bezerro não recebe imunoglobulinas por via transplacentária. Mas a natureza ela é muito sábia. Como o bezerro não recebe pela placenta, o bezerro nasce com o seu intestino passível de absorver macromoléculas, pelo menos nas primeiras 24 horas de vida. E esse processo é chamado pinocitose não seletiva. Nessa histologia aqui, a gente vê, então, nessa primeira e na segunda histologia, do intestino de um bezerro que não tinha ingerido colostro ainda. Então, vocês vejam que o núcleo dos enterócitos está bem na base da célula e existem esses vacúolos, que é por onde vai passar o conteúdo do lumen intestinal até a circulação do feto aqui, né, passando pelo intestino. Já nessa terceira e quarta imagem, a gente vê que os vacúolos foram preenchidos pelo conteúdo do colostro. Então, aqui vai haver passagem de macromolécula, né? E aí, o ideal é que passe as imunoglobulinas, mas se tiver bactéria nesse colostro, passa também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a higiene do colostro e do ambiente onde esse bezerro se encontra por conta disso. Como eu disse, é uma pinocitose não seletiva. Então, não há nenhum mecanismo de seleção que faça passar a imunoglobulina e não passar bactéria. Vai passar tudo. Então, é a gente que tem que garantir que não passe bactéria, através de um colostro limpo, através de higiene do ambiente. E aqui, então, nessa quinta e sexta histologia, a gente vê que houve um completo fechamento dessa passagem, né? O núcleo já até deslocou aí, ao longo do enterócito. Então, aqui já não há mais passagem de moléculas íntegras, né? E o bezerro só vai absorver moléculas menores. Então, uma vez tendo absorvido as imunoglobulinas maternas, esse bezerro vai ter a imunidade passiva garantida. E esse gráfico aqui, essa imagem aqui, ela é bem clássica na literatura e ela é muito clara do que acontece em relação à imunidade do bezerro, né? O bezerro que absorveu lá, então, imunoglobulinas, ele tem maternas, né, através do colostro, ele tem a imunidade passiva e vai durar aí até próximo ao desmame, um pouco depois. Isso é importantíssimo. Imagina se não houvesse aqui essa faixa preta representando a imunidade passiva, se esse bezerro não tivesse ingerido colostro. Ele ia ter nascido com uma imunidade muito baixa, né? O bezerro tem alguma imunidade ativa, inclusive, mas ela é muito imatura. O sistema imune dele é muito imaturo. Então, ele demora muito tempo até maturar esse sistema imune. E se ele não tiver absorvido a imunoglobulina do colostro, o anticorpo da mãe, ele vai ter muita dificuldade de responder aos patógenos que ele vai ser desafiado. Então, é por isso que é tão essencial. Esse bezerro ele é totalmente desprotegido. Se a gente não fornecer o colostro, ele vai está muito debilitado em relação ao sistema imune para a resposta frente a patógenos. Então, é como eu disse a vocês, uma adequada transferência de imunidade passiva é o que vai garantir uma boa imunidade desse animal no início da vida dele. E tudo que a gente deseja é que o bezerro seja saudável. Então, se ele tem uma boa imunidade, eu estou garantindo que ele tenha saúde e que ele tenha maiores chances de não adoecer também, né? Isso é o significado de ter saúde. Então, como o bezerro é mais saudável, porque adquiriu uma boa transferência de imunidade passiva, a gente tem a oportunidade de reduzir o uso de antibiótico na fazenda, reduzir a chance desse animal morrer, já que ele está adoecendo menos, melhorar o ganho de peso e também melhorar a produção de leite futura desse animal. Então, esses são os benefícios mais diretos, né, que a gente encontra da transferência de imunidade passiva. E aqui, esse estudo é extremamente interessante, é um estudo que avaliou o impacto da falha da transferência de imunidade passiva, mas não só o impacto em relação à mortalidade, diarreia, doença respiratória e ganho de peso, mas ele quantificou. Esse estudo é uma meta-análise, é um estudo extremamente robusto e foi feito tanto para gado de leite quanto para gado de corte. E o resultado é muito significativo. Em qualquer das condições avaliadas, esses autores mostraram que há um impacto econômico crescente conforme aumenta a prevalência de falha na transferência de imunidade passiva nas propriedades, né? Então, tanto para o gado de leite, gado de corte, a falha na transferência de imunidade passiva significa prejuízo para a propriedade, prejuízo econômico. Então, agora sim, né, tendo explicado como que acontece o processo de transferência de imunidade passiva, a importância dele, a gente vai falar de como deve ser feita a colostrate. Vocês já viram no vídeo, né, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada etapa. Então, a colostrate, ela deve ser feita fornecendo-se um colostro de qualidade para o bezerro. E quando a gente fala de qualidade, tem dois aspectos. O primeiro deles é uma qualidade imunológica, ou seja, a quantidade de anticorpo que tem naquele colostro que eu vou fornecer para aquele bezerro. Isso é extremamente variado, sofre interferência de diversos fatores, né? Sofre interferência da idade da vaca, né? Da novilha, sofre interferência do ambiente que ela esteve durante a maternidade, sofre interferência de doença. Tem vários fatores que influenciam, né? Vacinação. Então, a forma mais segura da gente saber se realmente o colostro é bom ou ruim é dosando, né? Monitorando a qualidade desse colostro. E a gente pode monitorar a qualidade do colostro utilizando o colostrômetro, que é nada mais que esse lactodensímetro, e ele tem uma escala, né? Tem as cores verde, amarela e vermelho, que indicam, então, tem uma correlação com a quantidade de colostro que tem, aliás, de imunoglobulina que tem naquele colostro. A gente pega uma amostra, né, um volume, uma quantidade do colostro, coloca aqui na proveta e coloca o lactodensímetro dentro, e ele tem que flutuar nessa faixa verde. Porque aí indica que esse colostro tem mais que 50 gramas por litro de imunoglobulina G, que é a minha meta, é o mínimo que esse colostro tem que ter para que eu coloque bem o meu bezerro. Outra forma de avaliar a qualidade imunológica do colostro é pelos refratômetros de Bricks, né? Seja ele óptico, que é esse modelinho aqui, a gente vai ver mais foto dele para a frente, ou digital. E aí no Bricks a gente deseja que tenha mais que 22% de Bricks no refratômetro, porque é o valor que tem uma correlação com as 50 gramas por litro de imunoglobulina G. Mas como eu vou falar lá mais para frente, houveram algumas mudanças nos pontos de corte da transferência de imunidade passiva, que pode impactar um pouquinho nesse resultado, mas a gente vai comentar lá para frente. O outro aspecto da qualidade é a qualidade microbiológica desse colostro. Então, a gente também avalia, já que a gente vai coletar uma amostra para avaliar a qualidade imunológica, como a gente viu lá atrás, eu aproveito e coleto uma amostra para avaliar a qualidade microbiológica fazendo CBT e a contagem coliformes. E a gente envia, então, para o laboratório, né? Ou agora mais recentemente tem feito, algumas fazendas têm feito também o controle dentro da fazenda. Então, o ideal é que tenha uma contagem assim, baixa, né? Tanto da CBT quanto de coliforme. CBT tem que estar menor que 100 mil UFC por ml, e tem alguns autores que são ainda mais estritos em relação a isso, e sugerem 50 mil UFC por ml. E a quantidade de coliformes tem que ser menor do que 10 UFC por ml. Mas acontece de ter colosso sim, né? Estão vendo aqui a quantidade de sujeira que esses colossos estão apresentando? E é isso que você está fornecendo, erro, que acabou de nascer, que está com o intestino todo aberto para absorver tudo, né? Por isso que eu falei lá atrás com vocês, da finostose não seletiva. Você vai absorver isso aqui, é isso que vai chegar na circulação dele. Essa sujidade, essa quantidade de bactéria. Então, isso aqui é o que a gente está fazendo. Se você quer fazer uma boa colostragem, de modo algum pode acontecer. Você tem que ser limpo, né? Nas fazendas, ele é até chamado de leite sujo. Errado. Tem que ser o mais limpo possível, né? A gente não quer, de modo algum, que tenha essas contagens enormes aqui. Outro aspecto, então, da colostragem é a quantidade de colostro que tem que ser fornecido. Então, nós devemos fornecer de 10% a 15% do peso vivo do bezerro, e para isso a gente precisa pesá-lo antes. Então, faz parte do monitoramento de colostragem pesar o bezerro recém-nascido. Não só por isso, né? Tem várias outras vantagens de pesá-lo. Mas a gente deve pesar para fornecer a quantidade adequada de colostro desse bezerro. E aí, então, a gente tem duas formas de fazer esse pesagem, que é na balança, desde que a balança esteja limpa, né, porque esse bezerro acabou de nascer, né, está com o umbigo exposto, eles são curiosos, eles lambem o ambiente, então, se tiver uma balança suja, ele vai se contaminar. Outra opção é usar a fita de pesagem, né, que a gente também pode fazer a pesagem do bezerro pela fita, mas às vezes é um pouquinho complicado, porque é um bezerro muito pequeno, talvez a gente não consiga medir pela fita. E o outro aspecto da colostragem é o tempo, né? Então, em relação ao tempo, a gente pode fornecer o colostro em duas mamadas, a primeira sendo o mais cedo possível, até 2 horas após o nascimento, a gente fala, mas o quanto antes. Às vezes, falar na propriedade que é até 2 horas pode dar a entender que pode esperar 2 horas. Mas, na verdade, não, é o quanto antes mesmo, porque quanto mais tempo passa, menor é a capacidade de absorção das imunoglobulinas do bezerro. Até que chega uma hora, né, depois de 24 horas, que não absorve mais nada. Mas então a gente tem que reforçar que tem que ser o quanto antes. Esse manejo pode ser um pouco complicado na fazenda, mas ele é essencial da gente fazer o mais cedo possível. E aí, a primeira mamada, ela pode ser por mamadeira ou por sonda, como a gente viu no vídeo, garantindo 10. E a gente pode fazer uma segunda mamada, como se fosse um booster, né, da colostragem, com 5% do peso vivo, né, para alcançá-lo aos 15%, né, que era a quantidade que eu havia falado com vocês. Então, faz mais de 5% de 6 a 12 horas após o nascimento. E aí, sempre por mamadeira. A segunda mamada, a gente já não deve passar a sonda. Então, a segunda mamadeira, se o bezerro quiser. Rayane, se eu não tiver um colosso bom, por exemplo, essa é importante ter o banco de colosso na fazenda. Na ausência de um colostro fresco, né, da mãe, bom, a gente tem que ter uma opção de fornecer um colostro de qualidade para esse bezerro. A gente não pode deixar passar essa oportunidade, porque uma vez que passou o primeiro dia, ele não vai absorver mais, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade. Então, a gente tem que ter banco de colostro na fazenda. E como que a gente faz esse banco de colostro, né? A armazenagem do colostro deve ser feita da seguinte forma. Assim que a vaca pariu, então, vai ser ordenhada de forma higiênica, né? Isso independente se vai ser o leite fresco ou o colostro refrigerado, né? A ordenha deve ser feita de uma forma muito higiênica para garantir a qualidade daquele colostro. Avaliar, então, como a gente já viu, pelo colostrômetro ou pelo refratômetro, e a gente vai armazenar colostro de boa qualidade. Como deve ser feito? Né? Armazenar o mais rápido possível, porque a gente tem que lembrar que as bactérias duplicam a cada 20 minutos. Então, quanto mais você espera, mais aquele colostro, colostro não é estéreo, né? Então, naturalmente, alguma quantidade de bactéria tem ali e ela vai se multiplicar. Quanto mais demorar, mais você está permitindo que esse colostro fique contaminado. Armazenar em sacos limpos e resistentes de 2 litros. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha lá uns saquinhos, mas era aquele saquinho comum. Então, o que a gente fez? A gente colocava o colostro em saco e colocava outro por fora, para não correr o risco de romper o saco e vazar e perder o colostro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é ter um saco bem resistente, ou então tem muita fazenda que utiliza esse saco tipo Ziploc aqui, que ele é resistente, ele fecha e abre fácil, né? Então, ele é uma forma bem prática de armazenar o colostro. Então, a gente estocou o colostro nesses sacos, a gente coloca em forma de alumínio para colocar ele no freezer, porque assim ele vai congelar em forma de placas. Isso facilita bastante no descongelamento desse colostro a hora que a gente precisar utilizar. Então, aqui tem que estar identificado com a data, né, da obtenção do colostro, a qualidade imunológica que a gente já avaliou, né? E, às vezes, a gente coloca também a identificação da vaca. E esse colostro, então, vai ser armazenado em freezer, mas é importante lembrar que não pode ser aquele freezer que tem descongelamento automático, tipo o frost free. Tem que ser um freezer daqueles horizontais, né? Porque essa variação de temperatura pode prejudicar a qualidade do colostro. E como a gente deve proceder, então, o descongelamento, né? Então, eu congelei e agora nasceu um bezerro, mas a qualidade do colostro da mãe não foi boa, eu preciso usar um colostro do banco. Como proceder o descongelamento? A gente deve descongelar em banho-maria e esse processo leva aproximadamente 1 hora. Então, assim que o bezerro nasceu, o ideal já é tirar o colostro e já colocar no banho-maria para ir descongelando até você fazer os primeiros cuidados com o bezerro, ele está descongelando. Nunca passar de 45 graus Celsius, por quê? Essa é a temperatura de maturação das proteínas. Então, se a gente passa disso, se coloca o colostro numa água com a temperatura mais alta do que isso, ele pode desnaturar e perde a qualidade imunológica dele, porque desnaturou as imunoglobulinas. Para garantir isso, então, eu tenho que ter um bom termômetro calibrado para avaliar a temperatura da água, né? Como que eu vou garantir que não passou dos 45 graus? Então, tem que ter esse controle do termômetro para avaliar a temperatura da água. As recomendações falam para homogeneizar o colostro, né? Isso é porque às vezes fica uma área um pouco mais aquecida, né? Então, ao longo do descongelamento é bom ir homogeneizando para a temperatura dissipar ali entre o próprio colostro, né? E nunca, nunca descongelar em temperatura ambiente, porque vai demorar, né? O colostro está congelado. Vai demorar muito e o bezerro não pode esperar. A gente tem pressa e a gente deve colostrá-lo o quanto antes. Outra opção é o colostro em pó, né? Esse estudo é um estudo bem recente que saiu e ele mostra aqui para a gente o colostro materno, né? Aqui é a concentração de imunoglobulina G pelo tempo, né? E aí esses autores avaliaram desde o dia zero até 7 semanas de vida do bezerro. Então, aqui temos o colosso materno, né, que é o triângulozinho aqui, que foi o que atingiu concentrações, uma média, né, de concentração de imunoglobulina G mais alta. A segunda linha aqui é o colostro materno, porém de baixa qualidade, que foi adensado com colostro em pó. Esse foi o colostro que atingiu a segunda melhor média na concentração de imunoglobulina G. E aí, em seguida, o outro grupo era colostro em pó, somente colostro em pó, mas o colostro em pó que tinha 150 gramas de imunoglobulina G por litro. E aqui, por fim, um outro colostro em pó que tinha 100 gramas de imunoglobulina G por litro. O que esses autores mostraram? Que todos os colostros fornecidos, eles alcançaram um mínimo de transferente de imunidade passiva, que é 10 miligramas por ml ou 1 grama por decilitro. A gente vai falar desse ponto de corte mais para frente. Esse é o mínimo de imunoglobulina G que o bezerro tem que receber. Mas, claramente, o melhor colosso foi o colosso materno, né? Então, esse estudo assim, deixa claro que o ponto de corte do colosso em pó ele deve ser diferente, porque o colosso em pó passa por um processamento que desnatura, que leva à perda de proteínas, mas que não são proteínas imunoglobulinas, né? Tem vários tipos de proteína ali no leite, no colosso, e o processo da fabricação do colosso em pó faz com que haja perda de proteína, mas que não é a imunoglobulina G, e os fabricantes garantem que tem essa quantidade suficiente. Esse estudo provou isso, né? Que nesse colosso em pó que foi testado, realmente tinha a quantidade que eles falavam que tinha, e o bezerro foi capaz de absorver, né? Então eles tinham o mínimo. O colosso em pó, ele vai ter um ponto de corte diferenciado na avaliação da transferência de imunidade passiva, mas ele tem diversas vantagens, né? Uma ferramenta que pode ser muito interessante em determinadas situações na fazenda, né? Especialmente em questão sanitária, ele é uma opção muito, muito válida, né? Então, também, além do banco de colosso, o colosso em pó deve ser considerado de ter uma reserva na fazenda. Qual que é a importância, então, de monitorar a transferência de imunidade passiva, né? Nos Estados Unidos, tem um estudo recente que falou isso, né? Que a falha na transferência de imunidade passiva na década de 90 era de aproximadamente 40%, ou seja, quase metade dos rebanhos tinha bezerro com falha na transferência de imunidade passiva. O manejo não era bom, né, na década de 90. E aí, em 2007, isso caiu para 19,7, caiu pela metade. E já agora, mais recentemente, em 2014, caiu mais ainda para 12,1%. Isso quer dizer o quê? Que as fazendas, né, a ciência foi melhorando, foi avançando nesse conhecimento da transferência de imunidade passiva, as fazendas foram adotando medidas de manejo de boa colostragem, e esses índices de falha na transferência de imunidade passiva foram melhorando ao longo dos anos, porque houve uma atenção a isso, viram que realmente, né, tinha muito benefício ter o bezerro bem colostrado, e isso foi sendo monitorado nas fazendas. Também esse mesmo autor, né, Bim, avaliou que fazendas que monitoram a transferência de imunidade passiva tem 13,8 vezes menos chance dos bezerros terem falha na transferência de imunidade passiva. Obviamente, né, é o fato de monitorar que vai fazer com que o bezerro não tenha falha. Uma vez monitorando, você sabe que você tem um problema e você consegue resolver, identificar e resolver esse problema. Então, o monitoramento ele é fundamental para a gente identificar o que está tendo de problema na colostragem para ser corrigido e para ser melhorado. E aí os bezerros terem uma boa colostragem e melhor desempenho. Como que a gente faz esse monitoramento, então, na fazenda? É, a forma mais difundida, mais simples até de fazer esse monitoramento é por meio dos refratômetros, né? Tem refratômetro de proteína, tanto digital quanto o óptico. Todos dois, o ideal, né, é que a gente tenha o equipamento que compense a variação de temperatura, né? Esse ATC, tem muito refratômetro, muita gente acha que o ATC é a marca. ATC é uma sigla que significa compensação automática de temperatura. Então, ATC não é a marca. ATC é uma... Desculpa. É uma característica que o equipamento tem, que a gente só deve comprar equipamentos que são ATC, que compensem a temperatura. Porque o equipamento que não tem esse mecanismo, a gente tem que fazer uma conversão de acordo com a temperatura para ajustar o valor que a gente encontrou. Então, isso torna o manejo um pouco mais complicado. Então, para facilitar o manejo, a gente tem que comprar um refratômetro que seja ATC. O refratômetro digital ele já faz essa compensação automática, né? Então, não precisa preocupar. Mas o refratômetro óptico, a gente tem que estar atento a isso. E aí... além disso, na hora de olhar isso, se ele é um refratômetro que tem essa capacidade de regular a temperatura, a gente sempre tem que fazer a calibração antes do uso. Como que ela é feita, né? Então, vou colocar aqui no prisma uma quantidade de água destilada e vou olhar no refratômetro. A minha linha, que é o marcador, né, da quantidade da substância que eu estou avaliando, com a água destilada, eu tenho que ajustar para que ela fique aqui, ó, na altura do mil, da densidade, aqui é densidade, né? A gente tem que ajustar para que fique na altura do mil, tem que estar bem certinho aqui. Aqui tem um parafusinho, ele vem com uma chave, então a gente ajusta essa temperatura, esse valor aqui, para a gente ter certeza de que está medindo sempre com equipamento calibrado e não está tendo falha na avaliação da transferibilidade passiva. Então, uma vez calibrado, eu posso usar. E aí eu vou colocar, então, né, vou limpar a água destilada e colocar minha amostra de soro que eu coletei do bezerro. O refratômetro de proteína, ele tem lá a escala de 0 a 12, né? E eu vou fazer a leitura da amostra. Essa amostra aqui, por exemplo, é de um animal muito bem colostrado, né? Deu mais que 9 aqui na leitura. Então, tá ótimo. Ou então, a gente pode usar o refratômetro de Briggs. Normalmente, ele é preferido nas fazendas, porque com o mesmo equipamento, a gente consegue avaliar o colostro e a transferibilidade passiva. Então, o refratômetro de Briggs, da mesma forma, ele tem que ser ATC, né? Se for o óptico. Também tem que fazer a calibração, aí ele não tem densidade, mas ele tem que, quando eu for calibrar, ele tem que estar no zero aqui, né? E aí eu vou fazer a leitura da amostra. Normalmente os refratômetros do Briggs, né? Vão de 0 a 30, 32, aliás. E aí, para avaliar a colostragem, no caso desse animal aqui, está bem baixinho, está 6,5, eu acho. Então, tá bem ruim. A gente vai ver os pontos de corte ali mais para frente. Mas é dessa forma, dosando, utilizando o soro do bezerro, a gente consegue dosar a transferibilidade passiva. Mas em relação ao ponto de corte, como eu comentei com vocês, lá na década de 90, foi determinado o ponto de corte para a transferibilidade passiva. Foi determinado de uma forma assim, um pouco empírica, não houve nenhum estudo para determinar o ponto de corte. Na verdade, os autores entendidos da época consideraram que era uma grama de imunoglobulina G, e assim ficou por muitos anos. Eles consideraram a mortalidade. Então, os estudos correlacionam a concentração de imunoglobulina G com a mortalidade dos animais. E havia realmente, né, a correlação com a mortalidade. Então, eles determinaram que seria um ponto de corte só, né? Então, é um ponto de corte dicotômico. O que, que quer dizer isso? Ou o animal está bem colostrado, ou ele não está bem colostrado, ou teve uma adequada transferência de imunidade passiva, ou teve falha na transferência de imunidade passiva. E o ponto de corte que eles determinaram foi esse que eu falei, 1 grama por decilitro de imunoglobulina G, que é equivalente aproximadamente a 5,2 gramas por decilitro na proteína total e 8,4% no BRICS. Mas esse ponto de corte, ele já era questionado na época e mais recentemente ele vem sendo ainda mais questionado. Por quê? Porque, pensa bem, um animal que desse, por exemplo, 5,3 e um outro bezerro que desse 5. Esses bezerros, eles estão muito próximos da linha de corte. Mas um é classificado como tendo falha e o outro é classificado como tendo adequado transferência de imunidade passiva. De fato, existe como a gente afirmar que um bezerro ele vai ser saudável e o outro vai ser doente? Sendo que eles estão tão próximos em relação à transferência de imunidade passiva, a quantidade de imunoglobulina que eles absorveram foi tão parecida, né? Isso aí é até uma diferença da medição poderia dar essa diferença. Então, é muito, muito singelo dizer que um ponto de corte é suficiente para determinar se o bezerro vai ser sadio ou se ele vai ser doente. Então, por isso, houveram esses questionamentos. Outra questão é também pegar, por exemplo, esse mesmo animal de 5,3 e compará-lo com um animal que deu, por exemplo, 7, né, na proteína. Esses animais estão tão em níveis diferentes, né? A gente não pode dizer que eles têm a mesma chance de sobrevivência, né? Teve um que recebeu muito mais imunoglobulina do que o outro. Então, por isso, esse ponto de corte que já era questionado foi ainda mais questionado, né? Recentemente. E, além disso, estudos mais recentes mostraram que não apenas há uma correlação com a mortalidade dos animais, mas também há uma correlação com a morbidade. Então, quanto mais imunoglobulinas esse bezerro receber, menor é a chance dele adoecer, não só de morrer. Tá? Então, recentemente foi publicado no Journal of Dairy Science um estudo que é um consenso entre diversos autores que são referência na área, que trabalham com bezerro, com transferência de imunidade passiva. São muitos autores de diversas universidades, esses autores são bastante renomados no tema. Eles se juntaram e estudaram, então, como seria uma forma mais adequada da gente avaliar a transferência de imunidade passiva atualmente. E eles chegaram a esses valores aqui, né? Continuaram considerando o valor de 10 gramas por litro, que é 1 grama por decilitro, né, de IgG, como sendo falha na transferência de imunidade passiva. E aí, os equivalentes da proteína total, né, que é 5,1, e do BRICS, que é 8,1. Daqui a pouquinho eu falo da avaliação de rebanho com vocês. Mas além de considerar que teve falha ou que teve adequada transferência de imunidade passiva, eles categorizaram a avaliação. Então, tem animais que podem ser classificados como falha na transferência de imunidade passiva, tem os animais que podem ser considerados que houve adequada transferência de imunidade passiva. Então, esses animais de adequada transferência de imunidade passiva devem ter, então, de 10 a 17,9 gramas por litro de IgG no soro, e o equivalente disso para a proteína total é de 5,1 a 5,7, e o equivalente no BRICS é 8,1 a 8,8. Além dessa categoria, os bezerros podem também ser classificados como bem colostrados, e aí vai a concentração de imunoglobulina G vai de 18 a 24,9. O equivalente para proteína total é 5,8 e 6,1, a 6,1, né? No BRICS, esses animais vão ter que ter de 8,9 a 9,3. E a última classificação é uma excelente transferência de imunidade passiva, onde os animais têm mais que 25 gramas por litro de imunoglobulina G, mais que 6,2 na avaliação da proteína, ou mais que 9,4 na avaliação do BRICS. Então, o que eles fizeram? Eles categorizaram a avaliação da transferência de imunidade passiva, de modo que a gente vai ter bezerros, vai na fazenda, vai avaliar, e a gente vai poder classificar, né, em qual das categorias esse bezerro entra. Então, foi isso que eles fizeram. Porque não é justo um bezerro que teve uma colostragem adequada ser considerado da mesma forma que um bezerro que teve uma excelente transferência de imunidade passiva. Esse bezerro que teve uma excelente transferência de imunidade passiva, ele tem bem menos chance de adoecer e morrer, né? E, além disso, eles colocaram uma avaliação de rebanho para a gente considerar na fazenda. Porque também é muito simplista dizer que todo mundo tem que estar numa excelente transferência de imunidade passiva. Isso pode ser uma coisa que vai acontecer de uma forma gradual na fazenda, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, então, eles consideraram, em relação ao rebanho, que menos de 10% devem estar na categoria de mal colostrado, conforme na transferência de imunidade passiva, aproximadamente 20% dos bezerros podem estar na categoria de adequada, transferência de imunidade passiva, né? Razoável. Aproximadamente 30% dos bezerros na categoria de bem colostrados, e o ideal para a fazenda é que mais que 40% dos bezerros estejam com uma excelente transferência de imunidade passiva. E para confirmar se essa classificação que eles fizeram era factível, eles consideraram também informação desse levantamento americano, né? Aliás, eu acho que eu nem comentei com vocês, né? Esse é um levantamento que contou com mais de 2 mil animais, a informação de mais de 2 mil bezerras de 103 fazendas, né? Então, advindas desse banco de dados que os americanos têm, né? Que é o NHMS, que é um levantamento nacional que eles fazem periodicamente para avaliar como está o rebanho deles, né? Então, eles pegaram essa informação tanto para fazer a sugestão do ponto de corte, quanto para verificar se era factível no rebanho ter esses pontos de corte, se eles eram alcançáveis na fazenda. Então, eles viram que aproximadamente 12% do rebanho nacional, praticamente, né, deles, estavam com falha na transferência de imunidade passiva, 26,8% dos bezerros foram considerados com uma adequada, uma razoável transferência de imunidade passiva, 25,7% com uma boa transferência de imunidade passiva, e 35,5% dos bezerros tinham excelente transferência de imunidade passiva. Então, ficaram valores próximos ao que eles tinham proposto. Então, mostrando que realmente o ponto de corte que eles sugeriram é um ponto de corte factível, né? Então, a gente conseguiria praticá-lo nas fazendas. E o interessante desse estudo é que, como eu disse, todo estudo que avalia a transferência de imunidade passiva correlacionando com a mortalidade vai encontrar, né, a maioria dos estudos encontra correlação. Então, aqui não foi diferente. Os animais que tiveram falha na transferência de imunidade passiva, eles tiveram uma menor probabilidade de sobrevivência. É interessante que nesse estudo eles consideram índices de saúde. Eles não colocam como morbidade e mortalidade. Eles colocam como sobrevivência e não adoecimento. Mas então os bezerros que tiveram falha na transgeneicidade passiva foram os bezerros que morreram mais, né? Essa linha aqui, mais amarronzada. Já os animais com adequada transgeneicidade passiva foram os animais que até os 60 dias de vida tiveram aí uma probabilidade de sobrevivência maior do que, significativamente maior do que os animais que tiveram falha, mas ainda assim inferior aos animais que tiveram uma boa e uma excelente colostragem, né, transgeneicidade passiva. Já quando a gente avalia o resultado deles, então, para morbidade, né, porque o ponto de corte, a categorização do ponto de corte, a vantagem dela é justamente fazer a diferenciação em relação à morbidade dos animais. Então, vejam aqui, o animal que teve falha, a probabilidade dele não adoecer foi caindo, chegando a quase 50% aqui. Então, até os 60 dias, esse bezerro tem praticamente 50% de chance de adoecer. Já os bezerros que tiveram uma boa ou uma adequada transgeneicidade passiva, tiveram um desempenho melhor. E os animais que tiveram uma excelente transgeneicidade passiva, esses foram os animais que menos adoeceram, né? Então, aqui, a probabilidade deles não adoecerem continuou bastante alta, né, até os 60 dias. Então, quer dizer que o bezerro manteve-se sadio. Então, tem um outro questionamento em relação a esse artigo que os autores levantam, que se a gente está aumentando o ponto de corte para a transgeneicidade passiva, a gente precisa aumentar também o ponto de corte do colosso, da qualidade do colosso. E eles consideram no artigo que não tem necessidade, que pode manter 50 gramas por litro de GG no colosso. Mas isso porque a média da qualidade do colosso lá nos Estados Unidos, ela é bem alta. Ela é de 74 gramas por litro de GG no colosso. Então, quando eles dosam lá no colostrômetro, a maior parte das vezes vai dar mesmo mais que 50 gramas por litro. Então, eles consideram isso. Por isso, eles mantiveram os 50 gramas por litro na avaliação. E, além disso, eles consideram também que já que o bezerro vai receber uma segunda dose de colostro, né, 5% do peso vivo, né, se vocês lembrarem lá, que o volume de colostro ser fornecido é de 10% a 15% do peso vivo. Então, quando a gente dá o segundo fornecimento, a gente está dando 5% do peso vivo em forma de colostro a mais para o bezerro. Então, a gente está dando um booster de imunoglobulina G. Então, por isso, teoricamente, não teria necessidade. Mas se a gente quiser fazer um aumento, né, esses pontos de corte são referências para a gente utilizar na fazenda, mas nada impede de eu aumentar o meu ponto de corte se eu acho que a fazenda tem condição de fornecer um colosso melhor. Então, se eu quiser fornecer um colosso de maior qualidade, eu fiz uma correlaçãozinha, uma continha com base numa correlação que tem nesse estudo. Se eu quiser fornecer um colosso de 80 gramas por litro de GG, a gente deve fornecer, então, 25%. Aliás, esse valor de 80 gramas por litro, ele é equivalente a 25% no Brix, tá? Então, se eu não tenho colostrômetro, eu vou usar, se eu quiser aumentar o meu ponto de corte para o colostro, eu vou usar 25% no Brix, tá? Mas, talvez alguém pode pensar assim, ah, então, se eu tenho um colostro de muito boa qualidade, eu posso dar menos para o bezerro. Porque já que o ponto de corte do colosso é 50 gramas por litro, se eu der menos, não vai ter problema. E, na verdade, não, né? A gente tem que dar o volume total de colosso. Porque o bezerro, ele precisa do colosso, não é só pelo seu benefício imunológico. A gente tem que pensar que o colosso é uma fonte de nutriente, uma fonte de caloria importantíssima para o bezerro recém-nascido. Então, não é só a imunoglobulina que me interessa quando o bezerro está ingerindo colosso. O bezerro ingere colosso para que ele tenha suporte nutricional para se manter aquecido, para manter o seu desenvolvimento inicial. Então, de modo algum, a gente deve fornecer menos que 10 a 15% do peso vivo do bezerro, mesmo que o colostro seja de uma qualidade imunológica muito alta. Então, é importantíssimo lembrar disso. E no Brasil, né, o que que a gente tem? Não existe nenhum estudo que leve em conta os valores de transferência de imunidade de várias fazendas, como foi o caso desse estudo. Mas no meu mestrado, eu consegui dados de uma quantidade assim, moderada de fazendas. Né? Eu fiz levantamento utilizando amostras de 6 fazendas. Né? Então, a gente pode ter uma ideia de como que seria aqui no Brasil. Tá? Então, nessas 6 fazendas, né, no total, eu tinha 414 amostras. E aí, nessas 6 fazendas, né? Então, a gente encontrou, se a gente for considerar o total, 12,6% de falha, 12,6% de animais categorizados como aceitável, 12,6% com boa transferência de imunidade passiva. Esse valor, gente, foi coincidência mesmo, tá? E 258 animais com excelente transferência de imunidade passiva, que representava, então, 62,3% de animais com excelente colostragem. Isso é uma verdade para o Brasil? Não. Por quê? O meu dado, ele é enviesado. Eu precisava de amostra animal de 1 dia de vida, 1 a 2 dias de vida. Então, eu peguei amostras, eu consegui juntar amostras de fazendas que faziam esse manejo. Né? Então, era fazendo, só de fazer o manejo já significa que essa fazenda tem uma atenção maior com a transferência de imunidade passiva. Né? Então, a maior parte dessas fazendas já fazia o monitoramento de transferência de imunidade passiva. Mas eu acho, eu quis trazer esse resultado para vocês porque ele mostra que é possível, né, a gente alcançar esses valores estabelecidos nesse novo artigo, né, por esses autores. E aí eu vou pegar, então, algumas fazendas em particular para a gente avaliar aqui. Essa fazenda 3, por exemplo. Aqui, gente, nessa tabela aqui de cima é o valor em refratômetro óptico de proteína total. E aqui é no BRICS, a diferença é muito pouca, exceto porque algumas fazendas que foram feitas menos amostras no BRICS, tá? Mas vou me ater aqui ao resultado do refratômetro óptico de proteína total. Aqui, então, nessa fazenda 3, eu tinha 109 amostras, sendo que 34 amostras, 31,2% apresentaram falha, 33,9% apresentaram valor razoável, né, aceitável de transferência de imunidade passiva, 17,4% tiveram boa transferência de imunidade passiva e 17,4% tiveram aceitável transferência de imunidade passiva. Esses valores são bem fora da meta de rebanho, né, que é proposto pelos autores. Né? Então, que seria de menor que 10% para a falha, aproximadamente 20% para uma condição aceitável, aproximadamente 30% para uma boa transferência de imunidade passiva e maior que 40% para uma excelente transferência de imunidade passiva. Então, essa fazenda aqui, ela precisaria de uma atenção redobrada, uma revisão de todo o processo da transferência de imunidade passiva da colostragem dos animais, né? Vou falar um pouquinho da condição dessa fazenda. É uma fazenda muito peculiar, porque ela cria bezerros holandeses para engorda. Então, ela recebe os machos holandeses de outras fazendas de leite. E por isso que ela tem esses índices tão, vamos dizer assim, um índice ruim de falha na transferência de imunidade passiva. É por causa dessa situação específica dessa fazenda, essa condição, né? Os bezerros já vêm mal colostrados de outras fazendas. Então, o desafio nessa fazenda é grande, enfrenta uma mortalidade, uma morbidade bem alta. Essa outra fazenda aqui, ao contrário da primeira, né, ela ficou numa condição que a gente poderia dizer assim, uma condição moderada de rebanho. Porque tem bastante animal com falha na transferência de imunidade passiva, 19,5% dos animais, mas tem uma boa proporção de animal, por exemplo, com excelente transferência de imunidade passiva. 56,9% dos animais tiveram nessa condição. Então, eu preciso estar atento para identificar por que, que esses animais tiveram falha. Mas os animais que foram colostrados, foram muito bem colostrados. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, uma condição onde na fazenda não tem um acompanhamento noturno. E os bezerros que nascem à noite, nem todos ficam bem colostrados, porque vai colostrar ali com a mãe, e aí não tem controle mesmo, né? Mas os animais que estão sendo atendidos, né, ao longo do dia mesmo, eles estão sendo bem colostrados, né? Então, o que poderia ter sido ser feito nessa fazenda, por exemplo, é ter, de repente, pensar em ter um funcionário à noite para fazer esse manejo, mas esses dados nos ajudam a pensar um pouco na condição de cada fazenda. Já quando eu fiz a avaliação pelo refratamento de BRICS, variou um pouco e foi até porque saiu dessa condição de falha, né? A diferença que estava para falha e não falha era muito pouca. Foi o que eu comentei lá atrás com vocês. Talvez eram esses animais que no refratômetro óptico de proteína foram classificados como falha. Quando eu fiz um refratômetro digital de BRICS, já não foi falha, porque a diferença era muito pequena, né? E talvez jogou esses animais para uma condição de aceitável. E esse que era um problema de avaliar com um ponto de corte apenas, né? A gente estava perdendo muita informação aí no meio. Então, essa fazenda, ela aclara bastante, assim, a condição do animal que está no limite, né? Então, quando eu fiz a avaliação por outro equipamento, aí a fazenda já entrou numa condição boa, né? Já estava dentro do índice. As demais fazendas atingiram uma boa transferência de imunidade passiva, a maioria delas uma excelente transferência de imunidade passiva, né? Nas duas formas de avaliação. Então, mostrando para a gente que tem fazenda brasileira que está conseguindo, sim, chegar, alcançar essa meta. E olha que essa minha informação, essas minhas amostras, eram do começo do ano passado, então não tinha classificação. Essas fazendas estavam fazendo bons manejos, que são boas fazendas, porque já tinham entendido que ficar só no limite mínimo não era o adequado, né? Que tinha que buscar transferir mais anticorpo do que o mínimo, né? Mas tem um questionamento assim, que eu queria, na verdade, jogar a bola para vocês. Pensem aqui comigo. Será que o ponto de corte para transferência de imunidade passiva no Brasil vai ser o mesmo dos Estados Unidos? Né? Nós, que estamos num país tropical, sujeitos a muito mais desafio, né? Carga parasitárias maiores, estresse térmico, tanto por baixa temperatura quanto por alta temperatura, infestação dos americanos. Uma parte da minha pesquisa é isso. Eu não pude trazer os dados porque a minha intenção é publicar. Assim que eu publicar, eu prometo que eu trago para vocês, mas eu só queria deixar essa dúvida com vocês. E outra questão, assim, obviamente que esses fatores a gente tem que controlar na fazenda também, né? Não deixar tudo a cargo da transferência de imunidade passiva. Mas, aqui a gente já está finalizando. Quando a gente fala de saúde dos bezerros, então, o que, que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu quero ter um bezerro com baixa morbidade e baixa mortalidade. Quero que ele adoeça pouco, morra menos. Né? Como eu estava dizendo, só a transferência de imunidade passiva não vai ser a única responsável por manter o bezerro saudável. Eu tenho também que considerar a resposta individual do bezerro frente a patógenos, né, aquela imunidade inata que o bezerro tem para se defender de patógenos. Para que ele seja saudável, eu também tenho que considerar uma boa nutrição desse animal. Eu tenho que dar uma condição de conforto, né, de ausência de estresse para esse bezerro. Um ambiente adequado, né, como eu disse lá, eu não posso considerar que esse bezerro, por mais que ele esteja bem colostrado, quer dizer que eu posso deixar ele num ambiente ruim. Jamais, né? O ambiente tem que ser limpo, os fomites que a gente usa com esse bezerro tem que ser limpo diariamente. Baixa exposição a patógenos, né? Também relacionado a isso. O ambiente tem que ser bom. E né, hoje a gente falando muito de biosseguridade, né, nas fazendas, então essa baixa exposição a patógeno também tem que considerar se é interessante mesmo ficar entrando visitante no bezerreiro, né, o correto mesmo é não entrar, mas se entrar, deve usar propé, deve ter lava-pés, né, para a gente higienizar a bota antes de entrar, né, no bezerreiro. Outra questão que a gente tem que considerar são as habilidades e a atenção dos funcionários no manejo, né? Então, além de tudo, de fornecer toda a condição favorável à saúde do bezerro, eu tenho que garantir também que eu tenho funcionários bem treinados, que saibam de todos os processos, que entendam, que saibam lidar com o bezerro, né? Não é todo mundo que tem paciência para lidar com o bezerro, não é todo funcionário que tem essa habilidade. Embora isso seja uma coisa treinável, né? A gente pode trabalhar isso com os funcionários, mas é um conjunto de fatores para que a gente tenha saúde dos bezerros, para que eles tenham, então, né, baixa morbidade, baixa mortalidade. Mas, sem dúvida alguma, a transferência de imunidade passiva ajuda demais a garantir uma parte desse processo. Então, com considerações finais, provavelmente cada fazenda demandará o seu próprio ponto de corte, porque isso depende do desafio da fazenda, né? Como eu acabei de falar. Esse ponto de corte, na verdade, são referências para a gente, né? Para a gente ter um norte para trabalhar. Mas isso é variável, cada fazenda pode estabelecer o seu ponto de corte. E é importante a gente estar atento ao manejo da colostragem, porque ele pode melhorar os índices de saúde da propriedade, né? Como foi mostrado por esses autores. Só que só é possível melhorar o que é monitorado. Então, monitore a transferência de imunidade passiva na fazenda que você coordena. Se você entrar numa fazenda, implemente isso. Não deixe, não perca essa oportunidade. E era isso, gente. Muitíssimo obrigada novamente pelo convite. Muito obrigada por me ouvirem e estarem atentos a esse tema. Obrigada mesmo. A gente que agradece, Rayane. Palestra excelente, muito bom, muito boa mesmo a palestra. Você conseguiu, às vezes a gente fala, colostragem é um tema, parece simples, né? Uma palavra simples, mas para pôr isso na fazenda é extremamente complexo, né? Tantos fatores que podem interferir para esse animal ter uma boa ou uma ruim, uma qualidade, uma colostragem boa ou ruim. E um fator que a gente não tem muito tempo, né? Então, como você falou, a gente tem ali poucas horas pós-nascimento desse bezerro para a gente conseguir encaixar todos esses fatores aí, a gente não se perder em nenhum. Porque se a gente perdeu em algum, a gente já está comprometendo a saúde desse bezerro, né? Ô, João. Oi. O seu áudio está falhando aqui para mim, não sei se é para todo mundo, mas é, eu não estou te ouvindo. Certo. Deixa eu tentar aumentar ele aqui. É, agora... agora melhorou? Tá melhor agora ou não? Tá bem melhor. Ah, não, beleza. É, então, nós vamos agora, então, abrir para as perguntas, né? Fazer um bate-papo aqui, aproveitar mais da sua presença aqui. Então... vamos lá. Vamos lá, né? E chamar também para esse bate-papo aqui, a professora Helena, o professor Ronaldo, né? Então, vamos... perguntas aí no chat já, né? Pegar as perguntas aqui no chat. Então, pessoal, vão mandando as perguntas aí para a gente. João. Umas perguntas aqui. Oi? Agradecer ao nosso querido professor Elias, que está aí assistindo também. Ah, eu também. Ele é bom, orientador. Presença ilustre, professor Elias. Ilustre mesmo. Obrigada, professor. Parabéns aí, viu? Bacana demais. Bacana o grupo de estudo de vocês. Parabéns aí, viu, João, Helena, Ronaldo. Ei, prof. Ei, Helena, beleza? Tudo bom. Bom ver vocês. Igualmente, sempre. É. E parabéns aí, Rayane. Muito legal sua apresentação. Muito boa mesmo. Aprendi muito hoje. Obrigada. Bom, professor, todos nós, né, aprendemos bastante hoje, né? Um tema extremamente importante, né, professor? Muito, muito importante. Errado na vida de uma bezerra, né? Tanto que nós vamos colher de prejuízo depois, né? É. E eu acho muito legal aí, João, a gente vê um dado que a Rayane mostrou, como que diminuiu a porcentagem de bezerro com falha na transmissão de imunidade passiva da década de 90 para hoje, né? Na verdade, quando eu me formei antes da década de 90, né, a gente falava assim, deixa a vaca com bezerro para mamar o colostro. E, na verdade, a gente não pensava que isso nunca ia garantir uma boa colostragem, né? E, então, a gente vê o tanto que a pesquisa andou e o tanto que ela foi importante para definir isso aí tudo e culminou, você vê nesse último trabalho da Sandra Golden, aí, 12% de falha na transmissão de imunidade passiva. Né? Talvez esse seja o dado mais atual que a gente tem. Então, assim, você baixar isso de 40 para 12 é muito significativo e foi a pesquisa que fez isso acontecer e o engajamento e a extensão rural, né? Os produtores engajados nisso. Mas é um desafio mesmo, e vai continuar a ser por muito tempo ainda. Uhum. Parabéns aí para vocês. Obrigado, professor. É, então hoje, agora, quando a gente chega numa fazenda e vê uma bezerra chegando no curral com a vaca, e ela passou aquele tempo ali, aí o funcionário vira, deixa ela com a vaca lá e fala assim, não, esqueci de uma coisa, vou deixar ela aqui com a vaca e vou ali buscar outra coisa. Dá até uma dor no coração, né, quando a gente vê um negócio desse. A gente fica incomodado. E que bom, né, que todo mundo está ficando incomodado com isso, que a gente está mudando muita coisa. Então, vamos começar aqui com as perguntas do pessoal aqui. A primeira pergunta que a gente teve aqui é por que que o bezerro não pode mamar direto na mãe? Então, como eu falei, o intestino do bezerro está totalmente aberto à passagem de bactérias, né? E, normalmente, o úbere, né, o teto da vaca, ele não está perfeitamente limpo, né? Então, quando ele for mamar no teto da vaca, ele vai ingerir as bactérias, né? E mesmo porque eles têm um comportamento de curiosidade, né? Ele fica buscando ali onde que está o teto. Ele não nasce sabendo onde está o teto. Então, ele vai mamar perto do úbere, ele vai mamar perto da pata da vaca, até achar o teto, é um longo caminho na vida do bezerro, né? E ali ele vai se contaminando. Então, a gente não deve deixar o bezerro mamar na vaca por isso, porque ele vai se contaminar, além de que ele pode demorar, né? Então, o melhor mesmo é separar o bezerro da vaca, né? Às vezes tem muita gente que fica com dor do bezerro, né? Tô separando da mãe e tal. Realmente tem um impacto para o bezerro separado da mãe, né? Eles acham ruim, a mãe também, Mas a gente está... Como eu... consegue separar o bezerro da vaca, a gente está fazendo isso porque a gente está pensando na saúde do animal, né? Não adianta nada ele ficar ali com a mãe, mamar, vai mamar um leite todo contaminado. Antes de mamar o leite, ele vai contaminar toda a boquinha dele ali, com tudo que tem ali no ambiente. E esse bezerro vai passar um longo período doente, né, com muito mais chance de adoecer. Então, é melhor para o bezerro a gente separar ele e ter o controle do que ele está ingerindo, né? Tem essa questão da interação social, tem até fazendo que deixa um pouco com a mãe, mas sob supervisão, né, sem deixar esse bezerro ficar lambendo, ficar, né, só o contato materno inicial ali e depois separa. Isso pode ser feito. Mas o ideal é separar para a gente ter o controle e fornecer um colosso limpo, um colosso que a gente sabe que não está contaminado. Bom, com certeza, né? Colocar na balança os malefícios e os benefícios disso, né? Então, os benefícios, nesse caso, imensamente. E fora que a gente não sabe a qualidade do colosso que ele está ingerindo, né? O volume. Então, a gente perde todo o controle mesmo, né? Então, se a gente... Não tem monitoramento nenhum, na verdade. Né? Exatamente. Dizer, tem ingerindo de colosso. Até que ponto esse é realmente o melhor para o bezerro, né? A gente questiona um pouco. A gente questiona, com certeza. Nessa questão do bezerro, agora é uma pergunta minha. Deixar o bezerro com a vaca, a gente tem o pessoal trabalhando muito com transferência de embrião, FIV e as receptoras. Então, tem uma bezerra ali com alta genética, custou muito caro para a fazenda. E aí, qual que você acha que é o manejo que a gente podia fazer? Porque a gente, talvez, ele vai mamar na receptora, ou a gente fornece esse colostro. Como que você acha disso? O ideal é a gente fornecer o colostro que tenha, vamos dizer assim, anticorpos da fazenda que ele for ficar, né? Pensando que ele vai para uma outra fazenda, o ideal seria ele ter acesso a um colostro que tem proteção contra os patógenos de lá, né? O ideal seria isso, mas às vezes isso não vai ser tão factível, né? Então, de qualquer forma, o que importa é que o colostro seja de boa qualidade. Seja o da mãe da receptora ou de banco, o que importa é a qualidade do colosso, né? Em relação à proteção mesmo de patógeno, o ideal seria isso, né? De pensar a fazenda que ele vai, né? Que ele vai ficar. Mas não tendo esse acesso a esse colosso do lugar, a gente deve pensar na qualidade do colosso como seria em qualquer situação. Não, com certeza. Eu fico pensando assim, a receptora ou a Nelore? Como é que você vai fazer a avaliação de colosso do Nelore? Nem colosso para isso. Aí eu tenho uma estratégia de fornecer um colosso. Um banco. Com certeza, tem que levar em conta todo esse tipo de situação. Se alguém fala. O João está falando, a receptora ela produz menos leite, teoricamente vai estar mais concentrado, o colosso seria melhor em comparação com a vaca de produção, né? E ela para, teoricamente, num lugar mais limpo também, né? Do que uma vaca em... As condições, geralmente, são diferentes de uma vaca de produção, no sistema de produção, vamos dizer assim. Mas, com certeza, a raça influencia nesse ponto de vista, né? Da concentração do colosso, que normalmente é muito maior mesmo no animal zebu, né? No animal não leiteiro, a concentração é maior. Mas a gente não pode confiar, né? Então, independente assim da... Ah, não, é Nelore, o colosso é melhor, eu consigo ordenhar. Não há garantia que ela vai ter lá 50 gramas por litro. Eu tenho que testar, né? Não, assim... Independente de todos os fatores serem favoráveis, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. E só com o monitoramento que a gente consegue. Como diz o professor Elias e o professor Último, né? Vão perguntar para a fazenda, né? Será que a fazenda realmente está sendo eficiente? Será que eu preciso mexer no que está acontecendo na fazenda? Esse é um questionamento também que às vezes a gente vê o pessoal falando de eu coloquei da novilha, eu não vou dar? Não sei, tem que pensar. Se ele for bom, por que não? Né? Agora que outra pergunta é assim, aquela questão da sonda, aí a Isabela, Isabelle, falando o nome de vocês, né? Desculpa, essa sonda machuca o bezerro? Ela é feita de uma forma bem anatômica, né? Ela é arredondada, a gente passa ela de uma forma muito segura. Nós, médicos veterinários, a gente tem que saber passar uma sonda para treinar o pessoal de fazenda sendo treinado. Não vai ter prejuízo para o animal, né? Então, tem um desconforto, mas machucar não machuca. Beleza. Eu queria que você comentasse, porque quando a gente dá essa disciplina e fala que você pode fornecer colostro por sonda, e a gente coloca lá, pelo menos na minha matéria, eu coloco um slide de um bezerro, uma caveira, fala, não pode fornecer leite, é só colostro. Jamais. Na hora que você vira as costas, para fornecer colostro, ou fornecer leite. Aí comenta leite, né? sobre isso. Jamais, gente. Uma vez que o bezerro iniciou a vida dele, aí ele vai começar a ter o desenvolvimento da microbiota no rumen. Então, se cair o leite ali, ele vai fermentar e vai levar ao adoecimento desse animal, né? Então, jamais a gente deve passar o leite na sonda. Um único momento que esse bezerro pode receber o alimento, né, pela sonda é na colostragem, porque ali o ambiente está estéril ainda, né? Não haver a fermentação. Tanto é que não é recomendado usar colostro, a sonda, no booster. Porque aí os autores preferem nem arriscar. Então, a gente passa a sonda só na primeira mamada, que é assim, dizer, nasceu, eu estou fazendo colostragem, e aí tudo bem usar a sonda. Mas depois disso, jamais. Bacana essa questão aí. Uma colonização bacteriana do rumen, do intestino desse animal após o nascimento, né? A outra pergunta da Maíra, ela fez um questionamento assim, então qual que é a definição de colostro, já que ele não é o leite propriamente dito? Aí eu queria também, já aproveitando esse gancho dessa pergunta, que a gente fica falando muito em imunoglobulinas do colostro. O que tem mais nesse colostro aí de tão bom pro bezerro? Então, o colostro é definido como o conteúdo da glândula mamária que sai na primeira ordenha após o parto. Então, é isso. O colostro é a primeira ordenha. O segundo, se eu fizer uma segunda ordenha e algumas horas depois, já não é colostro, porque já houve um processo de diluição, já não é a mesma composição do colostro. Né? O que tem além das imunoglobulinas? O colostro, ele é extremamente rico, nutricionalmente falando, né? Ele é rico em gordura, ele é rico em outros tipos de proteína, rico em citocinas, rico em hormônios, né? Então, ele tem muitos outros componentes que auxiliam no desempenho do bezerro, né? Inclusive, tem componentes que tem autores que acreditam, assim, consenso é que tem muitos outros componentes, inclusive, que atuam na imunidade do bezerro, né? Como, por exemplo, a lactoferrina, que é um componente que auxilia, né, na diminuição da ação bacteriana, né? Então, talvez até precise mais estudo nesse sentido para a gente avaliar a função mesmo exata de cada um desses outros componentes, né? Mas é muito rico em diversos outros fatores que vão estar com o desempenho do bezerro. Por isso mesmo que a gente não pode considerar só a parte imunológica, né? Então, é uma base nutricional mesmo para o bezerro recém-nascido. Com certeza. Não tem nada de ruim no colosso. Né? Às vezes a gente que coloca coisa ruim no colosso depois. A gente que atrapalha ele um pouco. Que a gente tem mais outra pergunta aqui. Então, vou tentar juntar essas três perguntas aqui. É a questão do tempo. Acho que você já comentou bastante sobre o tempo. Qual o tempo, então, na sua opinião, seria o ideal para a fazenda? Esse ponto de corte de... Aqui está 100 gramas por decilitro de GG para essa bezerra. E pensando... esse valor de imunoglobulina de GG na corrente sanguínea e o tempo. E se eu tenho de baixa qualidade, menor do que 150 gramas de imunoglobulina, o que eu posso fazer lá na fazenda? Que estratégias eu posso fazer para melhorar esse colostro? Falhou um pouquinho aqui, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Se eu não comentar alguma coisa, vocês me avisem. Em relação ao tempo, como eu falei, o ideal é o quanto antes. Mas a primeira mamada, tem muito autor que coloca assim, até no máximo 2 horas, e a segunda até no máximo 6. Então, assim, no mínimo seria isso. Mas a gente tem que tentar implementar o quanto antes. Né? A gente tem que ser muito claro para quem for realizar a colostragem na fazenda, que tem que ser o mais rápido possível, né? É igual o João deu o exemplo. Ah, mas eu tenho uma coisinha ali para fazer e já volto. E se uma coisinha é um tempo que você está perdendo, é mais imunoglobulina que ele podia ter absorvido, é mais saúde que ele podia manter nos seus primeiros dias de vida. A outra pergunta, João, em relação a... A dosagem de GG ideal... na corrente sanguínea desse animal, pós-colostragem, no monitoramento. São esses pontos de corte que foram estabelecidos, né? De 1 por litro indica falha. De 1 a 1.7, a 1.8, é uma umidade passiva adequada, e de 1.8 a 2.5 é boa, e maior que 2.5 é excelente. Então, esse é o novo ponto de corte, né? Esse é o novo valor que a gente tem que buscar nas propriedades. Eu posso até... Pode falar. Não, eu acho que também quis perguntar o seguinte, João. E se você identifica como a colostragem mal feita, o que é possível fazer? Sim. E outra coisa que eu queria perguntar essa é uma pergunta que o pessoal sempre carona, faz. Né? Por isso que é tão importante dar certo a colostragem. Que uma vez que deu errado, é muito difícil corrigir o problema, né? Mas se deu errado, a gente tem algumas estratégias que a gente pode tentar utilizar, mas não é o ideal, né? A primeira delas é, sem dúvida, manter o ambiente o mais limpo possível, né? Livre de patógeno, porque eu sei que esse animal não tem uma boa imunidade, então eu tenho que diminuir o desafio dele. Então, essa é a primeira estratégia. Outra estratégia assim, mais factível na fazenda é fornecer o leite de transição. Porque com o leite de transição ele ainda tem alguma quantidade de imunoglobulina e por mais que o bezerro não absorva, né, ele não tem mais a capacidade depois do primeiro dia de absorver imunoglobulina, mas ele vai ter uma proteção de anticorpos, pelo menos ali no lúmen do intestino. E no começo da vida do bezerro, a doença mais provável de acontecer é a diarreia. Então, pelo menos a proteção local no lúmen intestinal a gente vai ter com o leite de transição. Essa é uma outra estratégia assim, mais possível de implementar nas fazendas. Dependendo da situação, antecipar a vacina pode ser interessante, porque por maduro que esteja o sistema imune do animal, ele tem alguma resposta imune já. Então, por exemplo, o Lobão sempre fala disso, né? No caso que o bezerro não recebeu colostro e está tendo surto de raiva na fazenda. Então, a gente tem que vacinar o bezerro o quanto antes, né? Se eu sei que ele não tem anticorpo para isso, ele está exposto, né? Então, a gente tem que antecipar a vacinação, pelo menos estrategicamente falando. E tem na literatura também alguma coisa sobre soro hiperimune. A gente vê até mais para equino do que para bovino, mas tem a possibilidade de fazer. Não tem comercialmente no Brasil soro hiperimune para bovino, mas seria uma possibilidade também. Então, eu acho que... Pode terminar, desculpa, Raiane. Não, só concluir mesmo. Eu acho que isso reforça a importância de fazer uma boa colostragem, né? Você tem aquele dia para dar certo. Depois, ali, você vai ter que ter muito mais trabalho para conseguir corrigir os problemas que podem advir de uma falha de transferência de imunidade passiva. E essa avaliação, ela é feita, você falou, entre 24 e 48 horas de vida, né? Qual que seria o momento de avaliar isso? Então, o ideal é nesse período. Mas tem estudo que fala que pode ser até 10 dias de idade. Particularmente, dentro de tudo que eu vi, eu acho bem complicado fazer essa avaliação com um bezerro tão mais velho assim. Tem um total até 7 dias. Por quê? Porque o perfil da proteína do bezerro vai mudando, né? A primeira semana de vida é influenciado aí principalmente pela nutrição, né? Da vemoça, e aí, por doença que vai sendo exposto ao longo desses primeiros dias de vida, né? Então, às vezes, a gente vai ter uma informação falsa. Mas, assim, tem fazenda que é muito complicado avaliar de vida, mas a gente vai juntando e avalia algum dia, semana, e faz a análise de todos os bezerros. É possível, mas você tem que considerar que tem alguma... há algum prejuízo aí, mas é melhor do que não fazer. Obrigada. A outra pergunta, eu tentei misturar as perguntas, não deu. Então, a outra pergunta. Deu, O fornecimento. Eu chego na fazenda, eu tenho um colostro desse animal e ele não tem a 150 gramas de globulina por litro. O que, que eu faria? Eu não tenho 150 gramas. O que, que a gente podia fazer, então, para esse animal? Quais são as estratégias possíveis? Quando eu tenho se o colostro não alcançou a quantidade de imunoglobulina, é isso? Isso. Aí, quais são as estratégias que podem uma fazenda ter frente a isso? Se o colostro da mãe não tem a qualidade imunológica suficiente, como eu falei, o que a gente tem que ter, já de antemão, é o banco de colostro, com colostro de boa qualidade, para eu descongelar e fornecer o bezerro. Essa é a primeira saída. Não o banco de colostro, ou depende de ser só o colostro em pó mesmo, mas assim, o enriquecimento tem se mostrado mais interessante do que só o colostro em pó. Então, essas seriam as formas de eu garantir que o bezerro vai receber a quantidade de imunoglobulina suficiente. Raiane, eu tenho uma pegando carona, eu tenho uma muito grande a respeito disso, pode ser ignorância na área, né? Mas quando a gente faz uma análise de imunoglobulina, essa análise ela é quantitativa, certo? Ela é quantitativa. Existe um pequeno detalhe, vamos dizer assim, em relação à técnica, que é o padrão ouro que é utilizado, que é a imunodifusão radial. Essa técnica, ela, na verdade, ela é sempre quantitativa, porque quando a gente realiza ela, a gente faz, na verdade, uma correlação. Uhum. Assim, é uma questão muito técnica, assim, de avaliação aqui, a gente deve considerar que ela é quantitativa. Tá. A minha dúvida é que normalmente esses produtos, né, o colostro em pó, ele é importado. Uhum. Né? Então, qual que é a sua opinião a respeito da avaliação qualitativa desse colostro, sobre a especificidade dessas imunoglobulinas para os desafios que a gente tem aqui? Esse é um questionamento muito grande, né, Helena? Principalmente, por exemplo, quando a gente considera tristeza, vamos colocar aí como exemplo. Os fabricantes afirmam que o colostro que dá origem, uma parte do colostro que dá origem ao colostro em pó, vem de fazendas mexicanas e que lá tem tristeza parasitária e que também, então, teria anticorpo para essa doença. Uhum. Mas... o que eles conseguem garantir é que tem 100 gramas por litro né, 100 gramas de imunoglobulina G no pacote. Né, uhum. Isso que o fabricante garante. Ele não garante nenhum tipo específico de imunoglobulina. Tem fazenda que tem utilizado e não tem tido problema, né? Então, mas para ter informação certa mesmo, tinha que ter estudo para avaliar especificamente para quais patógenos que esse colocin pó garante a proteção. Mas ele pensando no ponto de vista sanitário, né, já que você comentou em relação a isso, ele é uma grande estratégia, uma ferramenta muito boa do ponto de vista sanitário, né, para uma fazenda que tem problema de saúde, que pode ser transmitido por via colosso, via leite, né, o colosso em pó, ele é uma opção, sim, para a gente ter um controle sanitário das bezerras, né, até ontem mesmo na palestra do GEMP estava comentando sobre sucedâneo, né, que é a ideia similar. Por exemplo, numa fazenda que tem brucelose, tuberculose, isso pode ser uma saída interessante para não ter o risco dessa doença, por exemplo, para tentar salvar uma parte do rebanho. Legal. Ok, obrigada. Com certeza. A utilização do colostro em pó, né, a gente tem que... É a colostro bom. Então, assim, eu acho que quando a gente utiliza ele, a gente facilita muito o manejo na fazenda, né? Quantas etapas a gente pula para colostrar uma bezerra, quer pegar um comercial, colocar numa água com uma baixa carga microbiana ou nada, né? Exatamente. Né? Se, como disse, se a fazenda não está... O problema dele é o preço, né? Vai ficar muito caro. Então, é melhor a gente fazer o dever de casa pra gente, da gente lá na fazenda, de forma eficiente, que vai ser muito... E essa é uma questão, né? Às vezes, o proprietário, ou talvez até nós mesmos técnicos, a gente pensa muito no... Ah, mas eu quero implementar uma super tecnologia na fazenda. Começa do básico, né? Garante o básico, que uma boa parte do seu caminho já vai estar bem conduzido com o básico, né? Às vezes, a gente não precisa rebuscar tanto. Não, com certeza. Aqui a gente tem outra pergunta aqui da Victor, que faz parte do nosso grupo de estudos. Há um manejo específico feito nas vacas gestantes a fim de melhorar a qualidade do colostro para ser produzido? Isso ela fala antes da produção colostral, ali no pré-parto, para melhorar a qualidade desse colostro? Sim, Vitória. Obrigada pela pergunta. Eu vou até contar um caso que o João uma vez me pediu uma aula de transferência de imunidade passiva para os alunos dele. E quando eu terminei a primeira parte da aula, eu estava começando a falar de transferência de imunidade passiva, porque eu dei uma aula só para falar de todos os fatores prévios ao parto que influenciam na colostragem. Então, com certeza, Vitória, a gente tem que pensar no manejo de vacina desses animais. Aí, cada fazenda vai ter um protocolo de vacinação diferente, né? Mas, sem dúvida, a vacinação vai ser fundamental para a gente melhorar a qualidade do colostro, né? Porque a gente possibilita que a vaca produza anticorpos e esses corpos, anticorpos é o que vai sair da circulação da vaca para o colostro, né? Quando a gente fala de IgG. IgM e IgA é mais uma produção local mesmo, no Uber, né? Mas principalmente IgG, a gente pode melhorar a produção de IgG pela vacinação. O manejo nutricional desses animais influencia com certeza, né? Uma vaca no pré-parto, ela é uma vaca extremamente delicada, vamos dizer assim, a gente tem que ter um manejo nutricional impecável, né? O ideal seria isso, mas pensando tanto na vaca quanto no bezerro, né? Quando a gente pensa no colosso, estresse térmico influencia demais a qualidade do colosso. Como eu disse, tem fatores relacionados à raça, tem fatores relacionados à idade, mas independente disso, a gente tem que testar o colosso, né? A gente não pode descartar ele sem testar. Além disso, eu acho que eu comentei os principais aqui, o estresse térmico, o manejo, né, o manejo desse animal, doença, né, mastite assim, a gente tem que descartar o colosso com mastite, não pode, um colosso que tem sangue, tem alguma contaminação assim, a gente vê que é um colosso não sadio, a gente deve descartar esse colostro. Então, são todos, existem vários fatores, né, que influenciam a colostrogênese, mas são diversos, né? Então, a gente tem que estar muito atento a todos eles quando a gente for pensar numa boa colostragem dos bezerros. Oh, beleza. Aqui teve uma outra pergunta sobre silagem de colostro. E essa, o que é essa estratégia? O que é que comenta para a gente um pouco? A silagem de colostro, ela é bem pouco comentada assim, na literatura, né? Teve trabalho do Rafael Azevedo, né? Acho que o trabalho, não sei se foi da iniciação científica dele, né? Trabalhou com isso lá em Montes Claros. Mas é muito pouco utilizado. O que, que é isso? Coletar, né, ordenhar o colosso e colocá-los em garrafa PET e deixar ele fermentar. Já caiu por terra, tá? Eu acho que não é uma estratégia que a gente deve abrir mão, a gente não deve utilizar, não. Eu acho que já tem coisa mais estabelecida na literatura e, com certeza, com melhor qualidade, né? Mantendo, preservando mais a qualidade do colostro. Certo. Às vezes a silagem de colosso para ser utilizada depois para alimentar as bezerras. O colosso está sobrando na fazenda, né? Mas, assim, com essa quantidade de colosso que a gente tem que utilizar nas bezerras para mantê-las bem colostradas, hoje em dia a fazenda que está sobrando colosso, eu acho que tem uma coisa errada por aí. Nesse meio termo, não é fácil sobrar colosso na fazenda, não. Na verdade, tem época. Eu também não acho que é uma estratégia que a gente deva considerar, não. Assim, tem um banco de colosso lá armazenado, muito colosso de boa qualidade. Muito melhor. Tem umas épocas que as vacas começam a produzir colosso de baixa qualidade, aí começa o estoque de bar. É desafiador. Não, a gente deve pensar assim, simples, fazer a colostragem é simples. Se fosse simples, todos os bezerros davam um excelente transferência de umidade passiva, né? Então, não é muito fácil. É desafiador mesmo, é cheio de detalhe, é cheio de pontinhos que pode dar errado. Então, mais atenção a esse manejo, a gente puder dar melhores as chances de dar certo também, né? Sobre a colostragem, só uma dúvida, assim, que quando a gente fala de colostragem, vem muito na nossa cabeça a qualidade do colostro, né? Mas existem fatores associados ao bezerro que podem interferir nessa colostragem mal feita? Sim, existem. O principal deles é parto distócico, né? Bezerro que nasce numa distocia, ele tem muito menor absorção de anticorpo. Tem estudo também que fala que o estresse térmico da mãe vai reduzir a absorção de anticorpos no feto, na bezerra, né? Então, sim, a gente tem atenção que a gente tem que ter, né? Se essa bezerra foi de parto distócico, eu tenho que dar muito mais atenção à colostragem dela, porque a chance de dar errado é maior ainda. Então, a gente tem que atentar a esse fator, sim. Acho que a gente já está finalizando aqui, Rai. Já está quase 6 horas já, né? Da tarde. Então, vamos fazer a última pergunta aqui. Essa questão do volume de colostro, a gente falou em 10% podendo fornecer para o bezerro. Aí a pergunta foi, que eu não forneço de uma vez, ou mais, se limita nessa primeira fornecimento e não fornecer mais do que isso? É por causa da capacidade do abomaso, né, da bezerra. Elas conseguem ingerir aí com tranquilidade até 10% do peso vivo, porque isso normalmente dá aí, nasceu com 40 quilos, a gente fornece aí 4 litros de volume do abomaso. Então, pensando muito mais nisso do que dar o colostro tudo de uma vez, ela não conseguiria, ela não tem capacidade biológica mesmo, por isso que a gente faz a divisão. Mas tem muitas que mamam a segunda mamada com vontade, assim, elas têm interesse na segunda mamada. Não, bacana. Nossa, se ela não quiser, vai os 10% por sonda, né? Sem problema nenhum. Ela não tem muito o que ir nessa hora, não, né? Igual mini pequeno. Se não quer, mas só não podemos exagerar também, né? Tem que ter bom senso aí, né? Bom, tem que pensar no que é fisiológico, né? Não, com certeza. Oh, bacana demais a palestra. Vocês, professor Ronaldo, professora Helena, algum questionamento? Eu acho muito legal, assim, a Rayane é a segunda vez que ela vem no grupo, né? E eu acho muito legal que ela dá uma visão muito prática, né, para as coisas. Então, eu acho muito legal. E você tem essa capacidade, Rayane, que é de... Estou falando igual do seminário, né? Desculpa. Mas é que eu admiro isso nas pessoas, porque eu tenho dificuldade de, às vezes, muito associar a ciência com a prática, né? Então, eu admiro muito essa característica que você tem, né? E outra coisa que eu acho muito legal... Imagina. E outra coisa que eu acho muito legal é... Principalmente sendo uma palestra leiga, a gente não sabe só se tem técnicos aqui ou gente da área, né? É a gente parar de romantizar um pouco, né? Essa relação do bezerro com a vaca, né? Então, assim, a gente viu diversas vantagens relacionadas com esse fornecimento por colostro, controlar isso aí, né? Porque às vezes pode ficar legal no começo, para a gente ver, só que depois o bezerro morre, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito legal, assim, que a gente trouxe, você trouxe, desculpe, né? Dados que provam isso por A mais B, tá? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço, Helena, muito obrigada. Prazer voltar, né, falar de outro tema, da primeira vez falei de tristeza, né, também. Foi mesmo, foi ótimo. Gosto muito. É um prazer, né? O João, quando me convidou, falou: nossa, você quer falar de transferência de imunidade passiva de novo? Você acabou de falar isso no seu mestrado. Falei: falo com muito gosto, especialmente porque agora tem novidade. Teve uma coisa muito interessante, assim, no meu mestrado, que eu defendi antes de sair esse artigo, né? E muitas das coisas que eles colocaram, eu tinha colocado na minha defesa. Então, assim, eu vi como que nós, lá na clínica de ruminantes, a gente está alinhado mesmo com o que está o mundo inteiro pensando em relação a esse assunto, sabe? Eu acho que isso que me deu um prazer maior ainda quando eu li esse artigo, assim, dos grandes pensadores do tema, e a gente está pensando alinhado com eles, foi muito legal mesmo. E espero que seja útil aí para todo mundo que assistiu, implementem na fazenda, façam por onde, aprendam sobre isso, como vocês viram. É um tema muito grande, muito, né, eu jamais conseguiria falar isso em 2 horas, né, uma hora e meia, é muita coisa, então estudem muito, porque tem muita coisa bacana, e os frutos, eu acho que são o que tem de mais legal quando a gente fala de colostragem, transferência de imunidade passiva, o resultado vem. Então, eu estava te ouvindo, achei que era. Estava dando. Comentar. Mas então, gente, vamos finalizar por aqui hoje, né? Foi um dia, uma tarde aqui muito proveitosa, a gente adquiriu muito conhecimento. Todo mundo aqui no chat elogiando, Rayane, foi muito bom. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Não, mas que isso. Quando o papo é bom e tanta informação boa assim. Podemos ficar aqui a noite inteira, não tem problema não. Preocupa não, daqui a pouco nós estamos te convidando de novo para vir aqui no Gebov. Nós vamos só dar um tempinho para ir em cima da outra, que é a mola demais. Eu venho com prazer. Muito obrigada novamente pelo gente. Só agradecer, só o mesmo. Obrigada, Rayane, como sempre, brilhante. Eu mandei, só para dar um recado aí, essa palestra vai ter emissão de certificado. O pessoal está perguntando quanto tempo. Ok, não é o Gebod que emite o certificado, não é a gente, tá? É a Nilson, né? É a extensão da Nilson. Então, a gente não tem prazo para emissão, né? Principalmente por causa da emissão da pandemia. Então, não sei. Mas ele será emitido e será enviado por e-mail. Havendo dúvidas, vocês podem entrar em contato com o Gebod pelo Instagram. Tá? Era isso. Pronto. Então, tchau, gente. Obrigada. Valeu, fica ligado aí no nosso Instagram do Geblog, nosso ponto de comunicação aí com todo mundo. Daqui a pouco tem mais palestra para todo mundo e os trabalhos continuam aí na pandemia. A gente não está parado.